Por que é importante ter essa mente aberta não só para a comunicação dos espíritos desencarnados do planeta Terra, mas também espíritos encarnados em planetas, do nosso sistema solar ou de outros? Veja bem, você que está me escutando possivelmente acredita que seja um espírito da Terra. E você pode estar enganado em relação a isso. Cerca de 90% dos espíritos hoje na Terra, desencarnados, encarnados, não são do planeta Terra. Vieram de outras dimensões. Muitos de vocês vieram de dimensões até mais adiantadas, tecnologicamente e, vamos dizer assim, moralmente, nos termos que vocês utilizam. E hoje, com a aproximação dessas mensagens, muitos de vocês voltarão a se conectar as tuas origens. Vamos dizer, a tua origem, como muitas vezes na primeira encarnação. E essas mensagens, elas ativam partes de sua memória que vão contribuir para você descobrir o porquê que você está na Terra fazendo o que faz. Você que está me ouvindo tem uma missão e ter um objetivo por estar na Terra. Agradeça por estar aqui hoje. Descubra a tua missão, cumpra ela, que isso vai ser um verdadeiro milagre, nas palavras humanas. Esse é o milagre. Essa é a mensagem que nós temos para transmitir. Olá. Olá, tudo bem? O que você acha que é tudo bem? Tudo bem quer dizer que a pessoa não está sofrendo nada em termos de saúde, nem moralmente, ou psicologicamente, emocionalmente. E você acha então que no planeta Terra tá tudo bem? É um tudo bem relativo, mas naturalmente que não está tudo bem pelas obras dos homens. E como é que o senhor vem da onde? Eu venho de Vênus. De Vênus? É. E quando o senhor vem de lá, o senhor vem com espaçonave? Não. Eita. Diferente. É diferente. Diferente. Mas o senhor está se comunicando através de um aparelho mediúnico. É, nós induzimos ele ao transe e assim fica mais fácil a comunicação. Qual que é a diferença da comunicação de um interplanetário para um espírito? Nós fazemos um alinhamento no corpo mental do canal, induzimos ao transe. É diferente do que vocês chamam de incorporação. O senhor Não pode. tem como a gente incorporar, né? Não tem? A não ser que nós assumimos uma forma, plasmamos um corpo astral, assim fica mais fácil, né? É, mas teria que descer muito a vibração. Sim. O senhor nessa comunicação está em desdobramento do seu planeta ou o senhor está em estado de vigília como estou eu dentro do seu corpo físico? Você faz a pergunta para ele ou para mim? Para o senhor. Ele está aí. Não, é para o senhor. Olha, eu estou num lugar, esse lugar vocês chamam de nave. junto comigo tem uma equipe. Olha. Tem um fio, parece um fio branco, cristalino, que está ligado nas têmporas do canal, está ligado também aqui na nuca. E esse fio que faz a comunicação. Entendi. Então, o senhor pode se aprofundar um pouco na diferença entre o processo de canalização de um ser encarnado em outro planeta e o processo de canalização de um espírito através de um aparelho mediúnico terráqueo, terreno? Vou falar primeiro então do processo mediúnico da Terra. O que vocês chamam de médiums, nós chamamos de sensibilidade. Pessoas que têm mais sensibilidade, outras têm menos. Sim. Vai ocorrendo no decorrer da vida de vocês na Terra alguns problemas que vocês chamam de emocionais. Isso acaba bloqueando a sensibilidade. Ai. Quanto mais você tiver puro, não apenas da parte da alimentação, ou quanto ao fumo, às drogas, ou como o álcool e o sexo, você sempre determina antes de começar um trabalho, isso facilita sim a comunicação. Mas a pureza tem que vir internamente. É recomendável para todos os canais mediúnicos que procurem o autodesenvolvimento e o autoconhecimento para poder fazer uma limpeza emocional para facilitar a comunicação. Porque esses bloqueios emocionais que está desencadeado em série hoje no planeta Terra, isso acaba atrapalhando de forma contínua nas comunicações tanto da Terra quanto interplanetárias. A limpeza, ela não tem que ser apenas desses malefícios de um dia. Tem que ser uma limpeza contínua no dia a dia. Não basta o seu coração estar sujo, cheio de ódio, mágoa e rancor, porque isso sim atrapalha na comunicação. Por isso que vocês nos livros dizem que o melhor canal é aquele que tem o coração mais puro, né? Vocês dizem. Sim. O processo de canalização terreno é similar ao processo de canalização intraterreno. Muitos seres que vocês canalizam na Terra, muitos mesmo, quase todos, são de outros planos. São raros, são poucos que são realmente da Terra. Então, por isso que o processo é muito similar. O que acaba diferenciando é que o processo interplanetário, nós trazemos uma outra vibração, uma outra energia, pois nós estamos vindo de um outro plano. Então, nós temos que fazer uma adaptação de frequência nas faixas de energia para estabelecer a comunicação. Na Terra, para fazer a comunicação, vocês já estão na mesma faixa, na mesma frequência, similar. Como que você faz para fazer uma identificação se o ser é da Terra ou um ser interplanetário? Do lugar onde eu vim, nós trabalhamos muito com a tecnologia das pirâmides. Através das pirâmides e dos cristais, nós estabelecemos uma comunicação direta com a Terra, principalmente com esses canais mediúnicos. Para se fazer uma canalização, não é necessário que a pessoa seja um médium. Muitos na Terra que vocês chamam médiums de incorporação, eles têm uma sensibilidade a mais e são sensitivos. Conseguem captar as vibrações, captar as energias, fazendo a leitura e transmitindo a mensagem. Nós fazemos o acoplamento no seu corpo mental, processamos fazendo uma leitura no corpo mental de todas as informações que ele tem, e nós buscamos então transmitir a mensagem de acordo com o conhecimento que se tem no corpo mental. No decorrer então de uma vida ou de várias vidas, vocês vão acumulando várias informações e nós conseguimos acessar essas informações para transmitir a mensagem de forma clara e límpida. Seria um pouco transtorno para vocês ouvirem as mensagens se nós utilizássemos nossas línguas. Possivelmente vocês não compreenderiam a dimensão da mensagem. Por isso, então, nós procuramos falar de forma clara, como se estivesse conversando num dia a dia, para ficar mais claro. Por isso que eu falo dessa forma, tá bem? Sim. Então, quando o senhor acessa memórias de vidas passadas, não interfere, na vida do canal em termos de isso de repente acabar ficando aberto, disponível para ele e interferindo na naturalidade do desenvolver os processos da vida física encarnada dele. O que acontece é que nós acessamos o subconsciente dele e o inconsciente. Isso ele não tem acesso. Nós conseguimos ter acesso. Ele tem acesso ao consciente. Existem algumas práticas meditativas ou outras formas que ele consegue acessar esse subconsciente e inconsciente. É assim que vocês dão o nome, certo? Nós conseguimos acessar porque nós temos autorização para fazer isso. Porque para fazer esse trabalho tem que ter uma autorização do mentor dele. Dele? Ah. Caso contrário, isso não aconteceria. Antes da gente começar o diálogo aqui, eu estava próximo a ele e percebi que você estava esperando alguém. Sim. E esse alguém não veio, né? É. Então nós precisamos trabalhar, ocupar o tempo, não é verdade? Sim. Porque você já está receptível para receber as mensagens. Já, graças a Deus. Mas só que vocês já sabiam com antecedência que esse diálogo ia acontecer hoje. Sim, nós já entramos em contato com o canal há alguns meses, no tempo terreno. Nós pedimos a ele para entrar em contato com você, para nós transmitirmos algumas mensagens para quem está ouvindo aí na Terra. O momento terreno agora é muito importante. Muito importante. Tem alguns detalhes que precisam ser transmitidos. Oh, falemos mais um pouco das particularidades, não só desta comunicação, mas do senhor como entidade encarnada e comunicante. Depois voltaremos nisso, pode ser? Tudo bem. Muito bem. O planeta do senhor está situado numa vibração, obviamente, diferente da Terra? Sim, está. Até mesmo pela proximidade com o Sol e com outras estrelas que não estão, não são palpáveis para os olhos humanos. Tem muitos planetas que eles estão em outra faixa de frequência que vocês não conseguem ver, nem muito menos tocar. Só para quem está ouvindo, primeiro vem Mercúrio, Vênus, e depois a Terra e depois Marte. E o senhor é uma entidade de Vênus, é assim? Sim. E qual que é o nome do senhor? Eu vou colocar o meu nome terreno, tudo bem? Eu vou assumir o meu nome extraterrestre porque eu não tenho autorização. Tá. Tá. Você pode me chamar de João. João? Pode me chamar de João. Tá. Então, o senhor não tem autorização por qual motivo? Porque funciona da seguinte forma. O meu verdadeiro nome, assim como também o seu verdadeiro nome, é um mantra. Sabia disso? Não. O seu nome não é Jefferson. Não. Jefferson é uma personalidade dessa tua vida. Mas teu espírito tem um nome. E um dia você vai saber o nome do teu espírito. Eita. Toda comunicação extraterrestre que eles passam os nomes, não é o verdadeiro nome. Não. Não é o verdadeiro nome. Isso você pode perguntar para qualquer um extraterrestre que ele vai te falar. Assim como também vocês fazem os trabalhos com as entidades. Não é o verdadeiro nome. Tá bom. Olha, claro, porque todo mundo tem um mantra e o mantra ninguém pode saber. Sim, esse nome de verdadeira identidade cósmica, cada um de vocês tem um. Esse nome, você vai acessar ele no decorrer da sua evolução. Então, por estarmos conversando com o senhor, já temos que constatar uma coisa. Sim, a vida em outros globos que se movem no espaço. Mas a pergunta é: há vida em todos os globos? Nós podemos falar o seguinte, como nós havíamos dito antes, existe vida sim, inclusive em partes do universo que vocês não enxergam ao olho nu, ao olho terreno. Todos os planetas têm uma função. Os planetas que estão inabitáveis, por enquanto, eles estão em desenvolvimento. Mas o próprio planeta já é uma vida. Então, sim, existe vida em toda parte. Tá certo. E então, como a gente consegue constatar a presença do planeta Vênus no nosso sistema solar, segue-se daí que também constataríamos a presença de um venusiano se o encontrássemos andando pela Terra? Você diz a forma física? É. Um venusiano, ele tem os traços finos. Nós somos altos, alguns têm cabelo comprido e claros. O nariz, ele é um pouco apontado, de forma delicada, ondulada. Os nossos olhos, eles são olhos bem vivos, bem intensos. Alguns olhos de alguns venusianos tem um tom totalmente escuro, não se tem essa pupila como vocês têm na Terra, e alguns têm a aparência dos olhos totalmente claros. Para vocês, nós utilizamos algumas roupas um pouco extravagantes, de forma é como se fosse um macacão. Assim que se diz, né? Macacão, uma roupa que você cobre dos pés à cabeça, cobrindo a parte aqui de cima da tua testa. Alguns venusianos não utilizam cobrindo a cabeça, mas apenas cobrindo até o pescoço. Os venusianos, eles gostam muito de comunicar, de passar as mensagens para que outras orbes, outros planetas possam compreender um pouco mais da nossa essência, porque cada planeta, cada cultura, como vocês dizem, tem uma contribuição para o universo. O planeta Terra, por estar próximo de nós, nós temos uma familiaridade na forma física. É importante nós dizermos que nós somos um pouco mais altos que vocês. Nós utilizamos essas roupas um pouco extravagante, com um brilho bem intenso. Porém, é importante dizer que essa é a forma na qual vocês nos veem. Essa não é a nossa verdadeira forma. Você, como ser humano, se estiver à abertura da clarividência, você vai me ver dessa forma, mas essa não é a minha verdadeira forma. Se eu for em outro planeta, os seres me verão de outra forma. Isso acontece porque o seu corpo mental, ele adapta a minha forma para que você possa fazer uma leitura da minha identidade. A minha real identidade, você vai realmente conseguir perceber através do campo de energia, o campo de vibração. Nós, venusianos, temos uma vibração muito particular. Nós trazemos muito o conhecimento ligado à parte emotiva, emocional para vocês na Terra. O tempo inteiro nós vamos estar mexendo nas tuas emoções. O tempo inteiro nós vamos fazer com que você questione algumas coisas que nós vamos falar para você. Inclusive outras pessoas que vão nos ouvir. Isso acontece de propósito para que você possa aprender a explorar o universo da sua consciência. Isso acontece propositalmente, tá bem? Tá bem. O tempo inteiro você vai estar questionando. Sim. E é isso que é o papel do venusiano. No decorrer da nossa conversa, você vai perceber que a tua consciência vai sair com mais dúvidas depois dessa nossa conversa. E as dúvidas, mais dúvidas, mais dúvidas, e muitos possivelmente começarão a pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Nós, os venusianos, estamos abertos para se aproximar de qualquer ser humano. Entretanto, como nós dissemos lá no começo do diálogo, tem que ter o coração limpo. Tá bem? Tá. Nossa vibração é uma vibração um pouco intensa, intensa, que vai instigar o seu interior, e nós trazemos essa vibração, uma força. Essa força vai estar te cutucando, vai estar mexendo com você. Essa energia traz inquietude, inquietação. Não é de um aspecto negativo. É uma inquietude para você explorar o universo da sua consciência. Essas são as particularidades de um venusiano. A forma, então, como nós havíamos dito, nós somos altos, temos os traços finos, mas é assim que vocês vão ver nós na Terra. E os nossos olhos, eles não têm essa pupila, eles são totalmente preenchidos por uma única cor. Tá. E entendi. Então, vocês não é porque o planeta de vocês está visível para a nossa constituição física que vocês também estariam e seríamos capazes de vê-lo tão fisicamente quanto vemos o planeta. Não, de forma nenhuma. Até mesmo porque Vênus, ele já foi um planeta habitável para a forma física. Da terceira dimensão. Sim. Tá. Hoje está em outra dimensão. Pode informar a dimensão que se encontra? Essa dimensão vocês chamam de quinta. Quinta dimensão. Tem algumas diferenças do que a terceira dimensão. Primeira coisa importante é que vocês veem Vênus como um pequeno planeta. A parte científica. Entretanto, a bola de luz e energia que vocês veem no espaço é apenas 1% do que é Vênus. Eita. Porque Vênus é muito mais do que isso. Vênus é uma vibração. E essa vibração, ela está se expandindo e trabalhando em diversas partes do universo. Inclusive, existe alguns venusianos que trabalham na corrente umbandista na Terra, Nossa. que são as entidades. Os venusianos são seres mensageiros e o seu trabalho é intenso. Inclusive, nós temos diversas colônias espalhadas em alguns planos, fazendo um trabalho de migração de alguns seres que habitam órbitas extremamente destrutivas e ajudamos a levar eles para outros planos. Nossa. Então, a interação espírito e encarnado que acontece no planeta Terra também acontece no seu planeta? Espírito encarnado como? Entre o espírito e o encarnado. O espírito, ou seja, depois que um venusiano desencarna, ele também mantém contato com as pessoas que permaneceram encarnadas? Veja, vocês na Terra, vocês se acham atrasados. Sim? Por aí. Pelo fato de vocês se acharem atrasados, vocês estão atrasados. Simplesmente pelo fato de se acharem atrasados. Vocês são seres perfeitos, mas ainda não descobriram a perfeição. Nós, venusianos, nós não nos achamos imperfeitos. Nós somos a perfeição, a manifestação do que vocês chamam de Criador. Com essa mudança de paradigma, nós conseguimos acessar dimensões que não são palpáveis na Terra. Veja bem, nós estamos na quinta dimensão. Na quinta dimensão, nós conseguimos estar em diversas partes do tempo e espaço ao mesmo tempo. Isso é um pouco incompreensível para vocês que vivem na terceira dimensão. Vocês estão migrando para a quarta dimensão, aos poucos. Alguns de vocês já estão conseguindo acessar a quinta dimensão. Isso não é uma mudança na forma física. Isso é uma mudança no pensamento e na forma como você enxerga a vida e como você enxerga o universo. Um ser que está na terceira dimensão, ele vê o universo como algo exclusivamente para ele. Ele canaliza suas energias para o seu próprio ego. Fortalece os seus egos, fortalece os seus instintos e vive em uma selva de competitividade. Em alguns momentos, ele é extremamente agressivo, olho por olho, dente por dente, e estes seres estão aprendendo aos poucos a parar de julgar as outras pessoas e olhar mais para si. Um ser que já está na quarta dimensão, ele tem a consciência das tuas vibrações e das tuas energias e como isso pode aumentar o teu canal ou pode estar diminuindo. Um ser da quarta dimensão tem a consciência plena de que as suas emoções podem gerar atos de agressão e dessa forma consegue reter essas emoções e transmutá-las. Consegue trabalhar de forma clara com a sua parte emocional. As suas emoções estão em equilíbrio e não em desequilíbrio. Um ser da quarta dimensão consegue perceber as energias de outras pessoas. Consegue perceber aquilo que não é palpável fisicamente. Um ser que está na quarta dimensão acredita sim no que vocês chamam de encarnação e reencarnação. Isso é claro. Acredita no mundo dos espíritos. Consegue ter contato com esses espíritos, seja de forma telepática, através da canalização intuitiva ou através da sensação das vibrações. Alguns conseguem até ver esses espíritos e alguns acabam incorporando. Um ser da quarta dimensão, ele está consciente de que o planeta Terra não é o único ponto e o seu único ponto é o seu eu. mas que existe uma corrente de seres que estão trabalhando e desenvolvendo o universo e não apenas o planeta Terra. Para você ter ideia, um ser que está na quarta dimensão, muitas vezes ele não consegue ter compaixão por alguém, porque ele só enxerga o teu eu. Ele só enxerga o teu eu. Muitos de vocês hoje estão migrando para a quarta dimensão. Estão expandindo o teu conhecimento e tendo experiências diversas. O teu trabalho que você desenvolve hoje está trabalhando, levando os espíritos para essa quarta dimensão. Oh, graças a Deus. Você percebe a importância do seu trabalho? Não, não, É não, não. muito importante o que você faz. Você está ajudando a mudar um paradigma. Está ajudando a mudar diversos conceitos. Nossa. Muitas pessoas que escutam as mensagens que você e toda a equipe que trabalha contigo. Só um momento. Tem um Exu que está aqui próximo. Ele se identifica como Exu Caveira. Oh. Esse Exu está te dizendo exatamente o que eu estou dizendo. Para você perceber a importância do seu trabalho. Perceber como você está ajudando diversas pessoas a mudar os paradigmas. Nossa. Você tem o conhecimento das suas vidas passadas? Não presente na minha vigília. No meu estado de vigília, não. A tua missão você sente. Sim. A tua missão tem esse papel. Daqui a algum tempo você vai começar a trazer as mensagens para todos migrar para a quinta dimensão. Oh, meu Deus do céu. Vou abordar para você a quinta dimensão. Vamos lá. A quinta dimensão não reconhece o espaço-temporal. O espaço-temporal é uma forma de vocês estarem sintonizados no aqui, no agora. Mas ainda vocês não estão no aqui, no agora. Muitos de vocês estão presos no passado. Ou estão caminhando para o futuro. A forma material é uma forma de te ancorar. Ancorar no aqui, no agora. Sem a matéria, vocês não conseguiriam perceber o aqui, o agora. Nossa. Na quinta dimensão, não existe esse aqui agora. Existe o todo. O espaço, ele é preenchível e manuseado através do pensamento. Nós conseguimos materializar formas, cores, formas de luz de uma forma mais simples do que na forma da terceira dimensão. Aqui vocês demoram um tempo X para fazer uma materialização. Dependendo da intensidade do seu pensamento, você consegue intensificar através das suas emoções, materializando determinada forma. Lá nós não precisamos fazer esse processo. Nós precisamos apenas de uma gota de qualquer pensamento. E nós aprendemos a utilizar a energia da vontade. Vocês utilizam a energia da emoção. Vocês compreendem a vontade como emoção. Mas a vontade não é emoção. Não é? Não é. A vontade é uma coisa que você vai sentir no teu peito e que vem do teu espírito. A vontade, ela é muito intensa. A vontade é incontrolável. Mas a vontade é positiva. Muitas vezes, as suas emoções não são positivas. E você acredita que está com vontade de fazer determinada coisa. Mas é as tuas emoções te controlando. E quando as emoções controlam, principalmente ligadas à parte do ego, você enxerga apenas o teu eu. E acaba muitas vezes prejudicando toda a rede sistêmica que está na sua volta. Rede sistêmica é as conexões que todos nós temos, tá bem? Sim. Na quinta dimensão, isso está claro. Existe uma grande clareza que todos nós estamos conectados. Eu estou tão conectado a você quanto você imagina. Nossa. O meu passado está tão conectado ao seu quanto você imagina. Essa conexão é tão intensa que, mesmo que eu e você tenhamos vivido há 1.000 anos atrás, isso é como se fosse um segundo. O tempo e espaço, eles são compreendidos através do micro e do macro. Quando você faz uma boa ação, essa boa ação, ela é expansível, ela se expande. Quando você analisa ela como um filme, esse filme é rápido. Uma ação destrutiva, negativa, egoística, ela se torna de tal forma para o tempo que ela se alonga. Uma boa ação e uma ação negativa podem durar no tempo terreno 1 hora. Mas a ação negativa, apesar de vocês calcularem 1 hora, ela tem um tempo maior. É como a dor e o sofrimento. Quando você está em estágio de sofrimento, parece uma eternidade. Quando você está em estado de júbilo, parece que passa rápido. O tempo, ele é manuseável nesse sentido. Na quinta dimensão, aonde existem energias mais sutis do que no planeta Terra, o tempo e o espaço são diferentes, porque não existe o que vocês chamam de sofrimento ou dor. 1.000 anos para nós é 100 anos para vocês. Para se ter uma ideia de comparação. Alguns de vocês conseguem fazer viagens interplanetárias para outros planetas. Ficam apenas 1 hora num planeta e é como se tivesse vivido uma semana. Nossa. Por causa dessa quebra do tempo e do espaço. O nosso tempo, ele está na frente. O tempo na Terra está atrás. Nesse tempo que eu estou comunicando com você aqui, existem muitas coisas acontecendo no plano aonde eu vim. Quando eu voltar para o plano da onde eu vim, as coisas vão estar mais na frente. Vão estar mais adiantadas. 1 hora no planeta Terra equivale a cerca de 9 dias do plano da onde eu vim. Vixe. Tá. Deixa eu só perguntar uma coisa. Esses que visitam os outros planetas vão em desdobramento ou em projeção astral? Primeiro, tem que se ter uma autorização para fazer esse processo. Muitos que fazem isso não divulgam que fazem, apenas fazem. Acontece com a ajuda do mentor espiritual da pessoa um desdobramento do seu corpo mental. Eita. O corpo astral não vai até esses locais. Para acessar essas dimensões, nós utilizamos outras tecnologias. que vocês chamam de Merkaba. Ah. Já ouviu falar das Merkabas? Já sim, mas certamente haverá alguém que não ouviu. O senhor pode explicar? Os Merkabas são veículos de luz, do espírito, amor e luz. O espírito é a tua essência. O Merkaba, todos os seres vivos, encarnados ou desencarnados, têm o desenvolvimento do seu Merkaba. O Merkaba está muito ligado àquelas carruagens de fogo que Elias propaga nos seus escritos. Você, quanto eu, quanto o canal, quanto quem está ouvindo agora, tu tem o teu Merkaba pessoal. Nossa. Com o desenrolar do seu desenvolvimento e crescimento, ou expansão da sua consciência, o seu Merkaba vai mudando a forma. Quando o Merkaba vai mudando a forma, você consegue acessar outras dimensões que você não conseguia antes. Um clarividente consegue enxergar o Merkaba de outra pessoa. É importante dizer claramente, Merkaba é um veículo de luz que serve ao espírito para fins amorosos. Essa é a definição de Merkaba que nós trazemos. Com esse veículo, você acessa outras dimensões, inclusive dimensões interplanetárias. Lembrando, o seu Merkaba está em desenvolvimento. Existem alguns exercícios que não daria tempo agora de passar para você ativar este teu Merkaba e você poder sentir ele de uma maneira palpável. Nossa. Através do Merkaba, nós conseguimos acessar outras dimensões, outros tempos, outros espaços. Existe um conceito que vocês chamam de confederação intergaláctica. Ainda na Terra, são poucos seres que têm esse conhecimento, que existe sim uma confederação que cuida de todas as formas vivas, desde as plantas aos animais, à forma humanoide, como todas as outras formas extraterrestres. Vocês que estão na Terra, apenas muitos de vocês têm a consciência que a forma humanoide que é importante no universo. Porém, estão muito enganados. As plantas, os animais, as bactérias, toda forma viva, existem equipes que cuidam deles, como existem equipes que estão cuidando de vocês. Essas equipes viajam através dos Merkabas. Nossa. Muitos de vocês ainda não têm consciência do Merkaba, possivelmente não ouviram falar desse termo ainda e vão pesquisar. Os antigos egípcios, alguns deles tinham total consciência dessa ferramenta e utilizavam no que vocês chamam de projeção astral para a dimensão astral. Existem templos no Egito que foram construídos e plasmados através do pensamento. A forma como vocês conhecem o Egito fisicamente é apenas uma forma para cuidar da parte física. Porque o seu físico precisa de alimento, precisa de um teto. Porém, o verdadeiro Egito não está debaixo das areias ou está nas pirâmides. O verdadeiro Egito está acima. O verdadeiro Egito é uma cidade aonde existe um templo chamado de Luxor. Existe Luxor material, mas O verdadeiro Egito está em atividade, está trabalhando em outras dimensões, assim como outras civilizações que existiram nos tempos passados. Tem algumas civilizações que ainda estão emergindo e estão em ascensão, construindo essas outras dimensões. Algumas das civilizações que existem na Terra hoje vão deixar de existir no plano físico e vão continuar trabalhando em outro plano. Vocês muitas vezes se preocupam apenas com a parte física, material, e acabam esquecendo que é nos planos sutis é que realmente o trabalho está acontecendo de uma forma tão intensa quanto na parte material. Correto? Sim, senhor. O Merkaba. Voltando ao assunto do Merkaba. Sim, por favor. Existem os Merkabas que estão ligados à Confederação Intergaláctica. Tem Merkabas que estão ligados a alguns outros seres. Por exemplo, para levar você a Vênus, possivelmente nós utilizaríamos o Merkaba que está comigo. O meu Merkaba te levaria para outra dimensão. Vocês falam interplanetários. Nós falamos dimensional. Porque planetário não é uma coisa muito distante para nós. Para vocês, parece que sim. Parece que as dimensões estão distantes, mas isso é um engano, porque as dimensões estão todas unificadas. Nossa. Quando você pensa, você está acessando a dimensão mental, a tua vontade, dimensão espiritual, teus estados emocionais, a dimensão astral. E é o teu físico, basta apenas tocar. Você era um ser multidimensional, ou, vamos dizer, interdimensional. Interdimensional que está além das dimensões que você conhece. Existem muitas dimensões que ainda na Terra são desconhecidas, porque vocês apenas aprenderam uma das pequenas partes do que é o universo. O universo é constituído de várias dimensões, não apenas da dimensão física. A dimensão física é uma das partes do universo, não é a única parte do universo. As várias dimensões que existem é que constroem todo o universo. Imagine uma escada. Em cada degrau dessa escada, você vai enxergando cada vez mais alto. Aquilo que parecia distante se torna ainda mais distante ao subir essa escada. O universo, ele é infinito porque a todo momento vocês estão criando dimensões dentro de dimensões. E cada um de vocês que estão escutando essa mensagem está numa dimensão. O que vocês chamam de umbral, nós chamamos de resgate. Resgate em qual sentido? Resgatar a essência. Vamos entrar nesse assunto daqui a pouco. Alguns de vocês estão na dimensão do ódio, encarnados. Estão encarnados na forma física, mas estão acessando a dimensão do ódio. Alguns estão acessando a dimensão do ciúme. Então, para todos os lados que você olha, você está com ciúme. Você está carregando ódio. O ódio é uma vibração. Uma vibração que está ligado muito próximo à dimensão que vocês habitam, a dimensão material, física. Na quinta dimensão, Não existe material do pensamento que suporta esta vibração. Logicamente, nós trabalhamos em outras faixas de frequências, em outras faixas materiais. Logicamente, o pensamento está numa outra frequência, está em outra direção. O ódio, vocês falam que é uma das frequências da faixa do amor. O amor, ele é uma frequência muito intensa, que se desdobra realmente em diversas partes. O amor, ele está preenchendo desde a dimensão primordial até a dimensão mais baixa que existe. Esse amor parece, para você ter uma ideia, um grande arco-íris que se intensifica do preto, vermelho, às cores ainda desconhecidas para vocês. O amor é uma faixa de frequência que cria todo o processo que vocês chamam de criação. O amor é a frequência, é a energia, é o combustível de todo e qualquer criação. Nada seria possível ser criado sem o amor. Nós temos uma compreensão um pouco diferente sobre a energia amorosa que vocês têm na Terra. No seguinte ponto, nós utilizamos a energia do amor para regenerar, por exemplo, quem está em um estado enfermo mental. O umbral é um hospital e não um lugar de sofrimento. Nossa. Um umbral é um local amoroso. O amor se manifesta no umbral através, a partir do momento que o indivíduo, o ser que está ali, está pensando. Ele está repensando, pensando toda a sua existência. Isso é amor. Isso é uma forma de caridade. Isso é uma forma de contribuir para o crescimento universal. Veja bem, você está me ouvindo. Você tem um filho. Esse filho ataca uma pedra na janela da vizinha. Certo? Ah, por E exemplo. você não faz nada. O seu filho vai quebrar daqui a pouco a janela de toda a vizinhança. Isso prejudicaria e causaria alguns transtornos, inclusive para o seu filho, correto? Sim, principalmente para ele. Então você pega o teu filho e de forma amorosa faz ele pensar em tudo que ele desencadeou. Isso é uma forma amorosa, uma forma educativa. Há algum tempo atrás, falei para você que existem alguns seres que estão trabalhando nas correntes da Umbanda. Você sabe qual ser que veio de Vênus? Não. Já ouviu falar? Não, qual? Na Atlântida, há alguns milhares de anos atrás, nos tempos terrenos, veio um grande guardião para a Terra. Esse guardião vocês chamam de Exu das Sete Encruzilhadas. Ah, sim. Ele é um venusiano. Mas esse não é o seu verdadeiro nome cósmico. Exu das Sete Encruzilhadas é uma vibração. Uma vibração que abraça as outras faixas de frequências afins. Esse grande guardião, ele está trabalhando na Terra há milhares de anos. Ele vem contribuindo para o desenvolvimento planetário. Ele, como venusiano, ele faz esse papel de correção amorosa, como eu estou falando da parte do umbral. Nas linhas africanas, existem também alguns seres que vocês chamam de Exus Mirins. Esses seres, alguns deles, ou na grande sua maioria, nunca encarnaram na Terra. Esses seres que nunca encarnaram na Terra também trabalham na vibração amorosa, fazendo a correção do indivíduo através do questionamento e do pensamento. Muitos de vocês têm medo desses seres. Alguns querem ficar longe, mas não tem o que temer. Eles estão cumprindo o seu papel de correção. Fazendo essa correção e alinhando o teu DNA cósmico. DNA cósmico, depois entro em detalhes. Alinhando o teu DNA cósmico, você fica centralizado e alinhado com a tua essência. O que vocês chamam de pecados, nós chamamos de falta de alinhamento com a essência. Olha. Certo? Sim. Toda vez que você está desalinhado com a sua essência, você comete atos que vão contra a tua essência. O maior mal que você pode fazer é ir contra a sua essência. Alguns de vocês estão mergulhados em faixas de frequências, como eu estava dizendo, do ódio, há milhares de anos combatendo a própria essência. E a própria essência vocês chamam de Deus. A sua essência é a essência criadora. Quando você vai contra a sua essência, a sua própria essência vai te corrigir, vai te alinhar. O teu DNA cósmico está no teu espírito. Essas moléculas de DNA que vocês chamam na parte física, ela é apenas uma pequena percentual, uma cópia do que é o desenrolar da sua essência. A sua essência, muito bem, a gente não pode entrar em, sim, não podemos entrar em detalhes em essência. Quem falou? Chegou alguém aí? Não, eles estão acompanhando aqui conosco e tem alguns detalhes que nós não podemos entrar. Tá bem? Tá bom. Tá. Tem alguma pergunta? Quem é que foi que disse que não pode entrar nesse detalhe? Todos nós temos uma hierarquia. Eita. A hierarquia venusiana, nós respeitamos aos mais sábios, os conselhos dos anciães. São seres que, vamos dizer, têm mais experiência. Eles têm mais experiência que eu, no caso. Tá. Então, respeita essa hierarquia. Se eu for contra essa hierarquia, eu estou indo contra a minha essência. Porque a minha essência está conectada com a essência de cada um deles. Nós fazemos uma linguagem, nós nos comunicamos dessa forma, de essência para essência. Vocês na Terra comunicam da palavra com a palavra. A palavra com palavra, a palavra é manuseável. A palavra é distorcida. Não é verdade? Sim. A essência não é. A Nossa. essência, ela é reta. Claro, não. Mas também é ondulada. Eita. Mais transparente. Mais transparente e Sim. também intransparente. A essência está em cima e está embaixo. Ela é grande, mas também é pequena. Mas é perceptível. É perceptível e imperceptível. A essência é contraditória. Isso é um pouco complicado de se explicar as palavras humanas. Aí não dá para entender, porque se não soma um e tira um, daí dá zero. E a gente Dá fica no mesmo zero. lugar. E dá o todo e dá o zero. A essência é o infinito e também é o nada. Agora, no caso, se vocês se comunicam por essência, o caveira que se comunicou com o senhor, ele fez diferente desse ancião? O caveira, na qualidade de Exu, ele acompanha o nosso trabalho. Assim como existem outros guardiões que estão aqui próximos. Nós trabalhamos em equipe. Nós dependemos um do outro. Ele traz a mensagem por via essência. Vamos falar de uma forma mais clara. O Exu que senta para conversar com você, você acha que ele está conversando com o Jefferson, com teu espírito, ou então com o Jefferson mais o espírito? Só com a parte ego que tá ali, mexendo a boca. O Caveira, quando senta para conversar com o Jefferson, o espírito do Jefferson, aliás, o Jefferson do espírito, seria a forma correta, o espírito do Jefferson está comunicando com Caveira. Tá. O Caveira consegue ver o que o Jefferson não consegue ver. O espírito conversa com Caveira e o Caveira conversa com Jefferson. O espírito fala para o Caveira o que tem que falar para o Jefferson. Nossa. O preto velho, que baixa no terreiro, conversa com o espírito e não com o Jefferson. Nossa. E o preto velho fala com o Jefferson. Se o preto velho puxa a orelha do Jefferson, porque o espírito está pedindo para o preto velho para falar com o Jefferson. E assim começa a comunicação. Entendi. Alguns de vocês vão aos centros, aos terreiros, querendo que os espíritos falem da tua personalidade. Deveriam ir querendo que os espíritos falem espírito para espírito. Isso sim é construtivo. Fazer o alinhamento com o teu DNA cósmico, com o teu DNA espiritual. Busque sempre se alinhar com a tua essência. A tua essência está sempre certa, até quando parece que está errada. Quando tudo está dando errado para você, é porque está dando certo. É porque a sua essência está te alinhando. Ah, entendi. A tua personalidade quer uma coisa. A tua essência quer outra. A tua essência te puxa para outro lado. Nossa. Você quer ir para o lado direito, a essência fala, vai para o lado esquerdo. E aí você puxa para o lado direito. E aí você briga com teu espírito é mais forte. E aí ele dá o jeito de te alinhar. Ou então o teu espírito vai arrumar alguém das mesmas faixas de frequência para te levar uma mensagem, para fazer essa correção. Esse processo é muito interessante de se verificar. Alguns de vocês na Terra estão totalmente imersos nas vibrações de raiva. Estão na dimensão da raiva. Chega então alguns irmãos, como vocês chamam, com as suas garras e colocam as mãos na tua cabeça. Quando colocam a mão na tua cabeça, significa o quê? A mente. Eles começam a dominar a tua mente. Os teus pensamentos não são mais teus. Irmãos em espírito, né? Você está falando. Irmãos, nas outras dimensões, Tá. dimensão astral. Eles começam então a dominar, primeiramente, a tua parte mental. Você não é mais senhor dos teus pensamentos. Vão cada vez mais se aprofundando e começam a trabalhar na tua parte emocional. Tuas emoções se tornam descontroladas, até chegar à parte física, aonde começam a mudar, inclusive, a tua forma física. Já observou que alguns irmãos têm aquelas orelhas, né? Olheiras, como vocês falam? Olheiras. Isso. Tem aquelas formas cadavéricas. Sim. Tem as mãos meio tortas. Esse é um processo de obsessão complexa, aonde assume tal forma, que a personalidade não controla mais a forma física. A Vixe. personalidade controla, mas também existem ali alguns irmãos controlando aquele corpo. Chega a tal ponto que esses irmãos que controlam aquele corpo começam a aplicar os seus planos no plano terreno. Eles conseguem materializar os seus objetivos através desses irmãos. Alguns deles são colocados implantes, microchips, são tecnologias que ainda são desconhecidas pela parte terrena. Existem alguns trabalhos que visam remover esses implantes. E através, por incrível que pareça, de controle remoto, eles controlam esses irmãos. Controlam através da parte emocional, através das suas glândulas endócrinas, deixando então o corpo físico com grandes cargas de adrenalina, com carga de testosterona, fazendo com que esses indivíduos percam a paciência, percam o controle emocional, criando instabilidade no ambiente onde chegam e causando discórdia. Praticando alguns atos de corrupção, de mentira, inclusive prejudicando a grandes massas. Esses irmãos, eles o tempo inteiro estão sobre os olhos dessa confederação intergaláctica. Os guardiões estão apenas esperando o momento certo para muitas vezes fazer o que é necessário. E fazer o que é necessário, muitas vezes, não é o que vocês imaginam na Terra. Doloroso. Como? É doloroso. É doloroso para vocês. Veja bem, existem alguns seres que praticam tais atos que eles são convidados a deixar a orbe terrena. São cortados, eliminados da orbe terrena. Se o senhor falar assim, desencarna. Desencarnam. Eles são convidados e são retirados. Isso talvez pareça um pouco forte para quem está no plano terreno. Mas perceba, existem muitos planos. E esse irmão vai para o plano do amor, do aprendizado que ele necessita. Porque na Terra não é o local dele. Ele não está na mesma faixa, ele não está na mesma sintonia. Tá certo. Então ele é convidado a se retirar. Realmente é um convite, é um aviso. Todos são avisados, certo? Sim, senhor. Ninguém corta de uma vez. Não é assim esse processo. Recebe alguns avisos que são enquadrados aonde realmente precisam estar. Esse processo não é apenas na Terra. mas acontece também em outras civilizações, em outros planos. Então aí a gente vai acabar chegando no exílio. O que vocês chamam de exílio, nós chamamos de amor, de conserto, de frequência. Cada um está aonde precisa estar. Não existe o que vocês chamam de erro. Perceba, se a sua vibração te atrai a conversar comigo, está correto. Se a tua vibração convida outros espíritos a conversar contigo, está correto. Vamos ao contrário. Se uma pessoa encarnada está na vibração para contrabandear e prejudicar outros irmãos, ele vai atrair para si outros irmãos da mesma frequência. Isso está correto ou está errado? Tá correto. Está correto, porque a vibração atrai vibrações semelhantes, correto? Sim. Se aquela vibração atrai o que vocês chamam de policiais para fazer a correção para aquele espírito, aliás, para aquela personalidade, também está correto. Veja que não existe alguma forma de você dizer que o universo está errado. Essa lei do universo, que é a lei da atração, tem essa compreensão que vocês na Terra ainda não entenderam. A lei da vibração, da sintonia, ela está sempre correta. Você nasce na família que precisa estar, tem os amigos que precisam, está no trabalho que está porque precisa estar. Mas veja, precisa estar por causa da tua vibração. Se você mudar a tua vibração, você muda a tua realidade. Porque você vai atrair outra família, outros amigos, você vai atrair outras situações para você. A lei da vibração não tem como ser burlada. É uma lei inviolável. Com a lei da sintonia, né? Mas Lei da sintonia. o propósito seria, por acaso, de eu entender com mais clareza o que eu quero e o que eu não quero, o que eu sou e o que eu não sou? Exatamente. Quanto mais claro for o seu pensamento e o que você realmente quer, mais claro se torna a sua realidade. É como um óculos. Existem algumas pessoas na Terra que têm alguns distúrbios oculares. Vocês chamam de miopia, correto? Sim, Esse fenômeno, é um deles, né? ele se corrige através da correção utilizando lentes, É. utilizando instrumentos que têm essas lentes. Na miopia, ocorre que você não enxerga claramente as formas físicas. A ferramenta para deixar claro a tua visão, ela é uma ferramenta que aumenta o foco. Quando você aumenta o foco, as coisas ficam claras. Quanto mais inclaro, não sei se existe esse termo na Terra, como vocês falam? Espera aí que tá passando um aeróbus. Tá passando a nave. Ah. Disco voador, né? Tá passando. Mas não faz barulho, né, a nave de vocês. Mas olha, só interrompendo aqui, eu vou. Qual foi a pergunta do senhor? Nós estávamos falando sobre a clareza do pensamento, Tá. clareza das metas. E disse que em claro, não existe esse termo, né? Não. No seu dicionário, falta de claridade. Quando você tem um pensamento claro, se torna mais claro o que você quer. Tornando-se mais claro os teus objetivos, fica mais fácil do universo trabalhar ao seu favor. Quando existir falta de clareza, você não sabe o que quer, está perdido, não tem noção nenhuma para onde vai, para onde fica. Você não vai para lugar nenhum. Você não vai para lugar nenhum porque você não sabe o que você quer. Você não tem clareza. Logicamente, segundo a lei das afinidades, a tua vida vai se tornar algo que não é claro. Se torna uma confusão. Porque você é uma confusão. Nossa, claro, faz sentido. Você é uma pessoa confusa, a tua vida vai ser confusa. Mas pode falar. Você é uma pessoa clara, objetiva? Sou. A tua vida se torna clara e objetiva. A tua vida está andando para trás hoje, então você está andando para trás. Claro. Ação e reação é o tempo todo, é o tempo inteiro. Você não colhe os resultados das suas ações no amanhã, você já colhe agora. Porque agora é o que está acontecendo. Quando você caminha para trás, existe um tempo e espaço para uma determinada situação acontecer. É como um caminho. Você caminha 10 metros para frente, certo? Demorou 1 minuto. Em 1 minuto você vai voltar para trás para recolher o que você deixou para trás. O tempo inteiro você está sintonizando e saindo da sintonia de diversas dimensões. Tem dimensões que vocês na Terra não vão acessar porque não estão na mesma sintonia ou na mesma faixa. Tá, igual rádio. É igual o rádio. Oh, deixa eu só interromper, como eu ia fazer agora de pouco, porque a gente tá chegando aqui no final da primeira hora e eu gostaria ainda, tudo indica que do que o senhor tem a nos ensinar, falamos nem 1%, poderia e gostaria de invitá-lo, convidá-lo a permanecer aqui conosco mais uma hora, seria possível? Sim, seria. Tá bom. Então, antes de eu ir para o próximo bloco, passa uma mensagem final para todos que estão ouvindo o interplanetário, o interdimensional, como o senhor prefere. E por que é importante ter essa mente aberta não só para a comunicação dos espíritos desencarnados do planeta Terra, mas também espíritos encarnados em planetas, do nosso sistema solar ou de outros? Veja bem, você que está me escutando possivelmente acredita que seja um espírito da Terra. E você pode estar enganado em relação a isso. Cerca de 90% dos espíritos hoje na Terra, desencarnados, encarnados, não são do planeta Terra. Vieram de outras dimensões. Muitos de vocês vieram de dimensões até mais adiantadas, tecnologicamente e, vamos dizer assim, moralmente, nos termos que vocês utilizam. E hoje, com a aproximação dessas mensagens, muitos de vocês voltarão a se conectar as tuas origens. Vamos dizer, a tua origem, como muitas vezes na primeira encarnação. E essas mensagens, elas ativam parte de sua memória que vão contribuir para você descobrir ou por que que você está na Terra fazendo o que faz? Você que está me ouvindo tem uma missão e tem um objetivo por estar na Terra. Agradeça por estar aqui hoje. Descubra a tua missão, cumpra ela, que isso vai ser um verdadeiro milagre. Nas palavras humanas, esse é o milagre. Essa é a mensagem que nós temos para transmitir. Muito bem. Perfeito. Então, agora só uma mensagem que eu vou deixar aqui nos bastidores. O senhor consegue identificar de que planeta essa ou aquela pessoa é? Sim, conseguimos. Isso teria alguma utilidade para com as pessoas que comunicam com os senhores? Olha, quando os seres humanos comunicam conosco, muitos deles a primeira pergunta que se faz é essa. E nós perguntamos, por que que você quer saber? Não me parece ter uma utilidade real. Dependendo da resposta, se for coerente, nós dissemos. Entendi. Caso contrário, por quê? Muitos de vocês já conseguem se lembrar de onde vieram e apenas querem confirmar. E mesmo assim, nós perguntamos por quê? Qual o propósito? Qual o objetivo? Veja, nós não queremos esconder nada de ninguém e nem omitir resposta. Queremos apenas saber o porquê. Entendi, mas é claro, vocês não querem alimentar um maior condicionamento por parte da pessoa que possa contribuir com o mau funcionamento dela enquanto encarnada. Alguns de vocês estão tão vestidos com vaidade e acreditam que porque vieram de outro planeta são mais evoluídos. E isso não é verdade. Se fosse isso, o planeta Terra estaria bem adiantado. Mas não se segue daí que a pessoa veio de outro planeta que era necessariamente um exilado ou uma exilada. Não, alguns vieram aprender o universo material. Alguns de vocês estão estudando esse plano para poder criar outros planos. Estão aprendendo como funciona a matéria, inclusive para levar a mensagem para os seus planetas de origem. O universo está cheio de aprendizado. A Terra é uma experiência de bilhares de anos, assim como foram bilhares de anos de planejamento para surgir a Terra e a atual civilização. E desse projeto sairá outros futuros projetos, como até uma nova terra. Bom, vamos falar isso. Estamos no bastidor ainda. Vamos aproveitar esses bastidores para essas perguntas que muitas vezes nem é de interesse geral. A pessoa que é levada, existe a possibilidade de alguém ser levado fisicamente, não em termos de abdução contra a vontade, mas fisicamente para algum propósito até positivo? Por algum extraterrestre ou por algum venusiano? Sim, existe essa possibilidade. Existe porque existe um porquê. Esse porquê muitas vezes é para que esta pessoa possa levar alguma mensagem para a humanidade. Não é Entendi. apenas Brincadeira. Claro. Pegou o irmão, levou para a nave para passear. Não, e nem para dizer que esse é melhor que os outros. Exatamente, às vezes esse é pior do que os outros. Sim. Só fez porcaria nas vidas passadas, né? Esse se complicou de tal forma que está recebendo uma oportunidade. Então, vamos dizer assim, quando eu tive esses diálogos com os outros extraterrestres e disseram, olha, na idade tal, você foi levado para Andrômeda. Eu falei, tá, mas em espírito, não, em corpo físico. Então existe a possibilidade de vocês usam da tecnologia de vocês para que o corpo espírito possa coexistir numa vibração que não lhe é própria. Sim, existe inclusive a possibilidade de nós materializarmos na forma física, criar um corpo físico. Isso é possível sim. Como é possível também desmaterializar essa sua forma e levar ela para outra dimensão. Isso, claro, há 5 anos atrás, quando o meu interesse era muito grande sobre conversar com os interplanetários interdimensionais. Daí eu perguntei, então, por que que a gente é levado fisicamente para outro planeta? Daí ele respondeu exatamente a mesma coisa. Ele falou, como você acha que você ia ter tanto interesse nisso se não fosse de outra forma? Exatamente. A tua vibração estava em sintonia para que isso acontecesse. E isso contribuiu 100% para o resultado. 100%. 100%. Sem interesse, um pingo de interesse, não é possível. Mas parece que para as pessoas serem levadas para outras galáxias, nem é outro planeta, precisaria existir uma razão mais importante, outra que apenas se tornar capaz de ser um mensageiro. Alguns de vocês vão até outros planos, outras dimensões, para aprender novas tecnologias, novas filosofias e forma de encarar o universo da Terra. Voltam para esta dimensão trazendo essas informações para benefício humanitário. Isso acontece constantemente. Muitas vezes, algumas tecnologias são investigadas e criadas por nós mesmos, que não somos terrenos, para benefício da própria Terra. Essas tecnologias, elas são implementadas para o coletivo, para benefício geral. Isso acontece constantemente. Um dos exemplos claros dos grandes cientistas é o Nikola Tesla. Ele obteve contato com os marcianos transmitiram algumas tecnologias naquele tempo para ele, e ele trouxe então para benefício coletivo. Sim. Da mesma forma, existiram outras civilizações que são civilizações bélicas e criam armas que implementam ideias como da própria bomba atômica para causar destruição em massa. Não. A mente do ser humano, como ser humano, em alguns aspectos, não é possível criar algumas tecnologias. Elas recebem inspiração de algumas mentes e criam armas de destruição em massa, quanto cria-se também algumas vacinas para benefício do corpo físico. Então, pode-se concluir que o fato de, segundo aquele comunicante, eu ter sido levado fisicamente para Andrômeda, que todos os seres humanos desse comprometimento encarnado seriam também levados para Andrômeda? Me parece que não, porque o senhor disse que teve um que foi levado para Marte. Veja bem, você se lembra quando foram para Andrômeda? Nada, absolutamente. Sabe o que fizeram contigo? Não, espero que tenha sido coisa boa, né? Exatamente, é uma preparação para o trabalho que faz hoje. Nossa. Mas isso eu podia ter feito em desdobramento, não precisava levar meu corpo físico. O teu físico tem que estar preparado para o que você vai fazer. Pode falar. Muitas vezes, o seu corpo físico não iria suportar a grande carga de energia que você trabalha hoje, Ai, que putz, você verdade. está cercado de muitas vibrações, muitas energias. Veja, você trabalha com muitos mensageiros, milhares de mensageiros. Mensageiros são os espíritos que transmitem as mensagens. Sim. O teu físico está preparado para fazer esse trabalho. Quando o teu físico não está preparado, você pode vir até adoecer. Tá certo. Não que as vibrações vão lhe fazer mal, mas é porque são muitas frequências, Claro, claro. muitas energias. Sim. E depois também é só o início do trabalho. Eu vou visitar muitos centros, muitos terreiros, muitos lugares xamânicos, espiritualistas. E é natural, entendi, entendi. Exatamente. Então, mas a minha pergunta foi mais voltada para a destinação. Isso, então, Andrômeda não tem nada de especial em relação aos outros lugares. Os humanos também podem ser levados para lugares diferentes. Sim, inclusive existem vários, mas existem cerca de 175 mil andromedianos encarnados hoje na Terra. Meu Deus do céu. Isso é uma coisa boa. Eles têm algumas particularidades que outros povos não têm. Eles têm um forte senso telepático, uma forte intuição. E trabalham em grande parte em desdobramento astral. Olha que coisa linda. E tem alguns deles ouvindo a gente? Possivelmente, não. Nossa. Andromedianos são bem recatados. São bem na deles, como vocês dizem. Se ouvir, vai ouvir até o final. Porque eles são grandes cientistas, tem grande senso de pesquisa, assim como você tem. Olha que bonito. Fica aí a dica então, né? Fica aí a dica. Gratidão. Vamos começar a trabalhar no próximo bloco. E eu agradeço muito aí a sua presença conosco e o interesse em ajudar-nos com o seu conhecimento, viu? Certo. O teu trabalho que você desenvolve hoje está trabalhando, levando os espíritos para essa quarta dimensão. Oh, graças a Deus. Você percebe a importância do seu trabalho? Não, não, É não, não. muito importante o que você faz. Você está ajudando a mudar um paradigma. Está ajudando a mudar diversos conceitos.